2, com autorizado a alinhar e decolar na pista 0, vento 120 graus com meia dúzia de nós. E decola, vai descer. Chama 251 decolado aos. Chama 251 decolado aos 49, chama agora o controle em 120 decimal 8, bom voo. Grato, bom dia. Bom dia, Chama 251. Contato radar na decolagem, direto Leda, vigilância. Leda, bom dia, grato. 7177 para Galeão. Eu tenho o nível 340 aprovado, informação em curso de Golfo. O senhor está pronto para cópia? Pronto para cópia. Projeto 5717 autorizado para Serra Bravo, Golfo Lima. E a Presidolo 0 até SMAP. Após direto posição Lufto. Após direto Barbacena. Após autorizado conforme a rota apresentada no plano de voo. Decola da pista no zero. Primeira curva à direita. Subida da El. Lida. Bridge. Controle 120.8. Transponder 5542. Objeto 6. Correção. Objeto 5717. Autorizado, Galeão, nível 340, apesar do 10 até SMAP, depois Lúcio, Barbacena, conforme o plano. Decola da 10, curva direita, da El Leda, Lúcio. Controle 208, transponde 542, está na posição 04. 5542, na posição 04, chame então para o posto de pega, senhor Mestre. Chanel 6251, passa nível 160, chame agora centro Recife na frequência 12-51, boa viagem. 12-51, bom dia.